Eu me sinto tão só e abandonado. Quando eu vejo alguém sorrindo, meus desejos vão surgindo. Uma voz me diz que a vida não tem jeito. Mas no fundo do meu peito, eu creio. Por toda a minha vida, agora é o momento esperado. Eu não quero mais chorar. Meu coração vou te entregar, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confiarei. Mesmo na escuridão, tua luz me levará a ti, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confiarei. Nessa multidão eu fecho os meus olhos, como um grão entre milhares, que serei aos teus olhares. E o céu se abriu e tudo iluminou. Eu só quero estar contigo desse jeito pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu não quero mais chorar. Meu coração vou te entregar, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confiarei. E mesmo na escuridão, tua luz me levará a ti, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confiarei. E eu não quero mais chorar. Eu não quero te deixar. Eu só quero estar contigo neste abrigo, sempre assim. A emoção, me sinto como eu vou voar para o céu, vendo as estrelas, até te encontrar. Eu não quero mais chorar. Meu coração vou te entregar, pois eu te escolhi. Em ti eu confiarei. E mesmo na escuridão, tua luz me levará a ti, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confiarei. E eu não quero mais chorar. Meu coração vou te entregar, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confiarei. E mesmo na escuridão, pois eu te escolhi. Deus, em ti eu confio.